beijo pra matar minha sede. Beijo meu desejo, pedir desgosto. Foi meu desgosto. E ver você partir, meu coração partindo. Foi um desatino, foi um alvoroço. Foi meu desgosto. Foi mês de agosto. Segunda-feira, chega pra cá, pro Mano Bar, a partir das 3. Tem Valderio dos Teclados ao vivo aqui. Muito brega, muito forró pra galera do Chile. Vamos arrochando aí de brega pra galera, massata e muito forró. Eita, bicho bom! Conterrando Show Produções, gravando tudo ao vivo aqui hoje no Mano Bar, hein? 87,9. 11 pra cima, assim, ó. Oi, oi, oi, oi. Vem, essa história aí vai. Tu lembra da gente no quarto fazendo maldade? Várias posições, vários modos, várias sacanagem. E agora tu vira a cara e nega que conhece. Por dentro do seu corpo, você que tá pedindo, repete. Que o meu rapapá, tu não esquecer. Lá no meu queixo, tua perna tremeu. Falava não para, não para, não para, malandro. Vem, vem, vem. Chamava meu vulgo bem alto, gemendo e xingando. Baby, foi várias capim de limão. Tô quase caindo no chão. Mas eu queria mesmo era cair no seu. Baby, já tô alteradão. Foi várias capim de limão. Tô quase caindo no chão. Mas eu queria mesmo era. A gente com um love quente pegando, até de manhã, seu olho azul virando. Aí eu virei fã. A gente com um love quente pegando, até de manhã. O nome dele é Refreita. Show de avião, vai, Fortaleza. Joga a mão pra cima, vai, pra cima. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vem, avião, vem, avião. Quem tá feliz, levante a mãozinha pro comandante aí, o Refreita. No meu rapapá, tu não esqueceu. Lá no meu QG, só perna tremeu. Falava não para, não para, não para, malandro. Chamava meu vulgo bem alto. Fortaleza, só nós, só nós, só nós. Ui! Tá não, tá? Com várias caipas de limão. Tô quase caindo no chão. Mas eu queria mesmo. Vai, refreita! Oh, baby! Tá o quê? Já tô até a tudo virando. Aí eu virei fã. A gente no love quente, pegando até de manhã. Isso é a terapia com o comandante. Mãozinha pra cima assim, ó. Olha a novidade que chega para você aqui da sua cidade, expectorante limpa pulmão, o melhor expectorante do Brasil. Você aí, tá reclamando de muita gripe, muita tosse, irritação de garganta? Limpa pulmão chegou para fazer a diferença na sua vida. Expectorante limpa pulmão, limpando toda a sua secreção pulmonar, desobstruindo as suas vias respiratórias e você voltando a respirar normalmente. Limpa pulmão é composto pelo angico, gengibre, hortelã, malva do reino, alho roxo, limão e mel. Uma composição extraordinária no tratamento das viroses. O Limpa Pulmão limpa de verdade o seu pulmão e acaba com essa tosse que está te incomodando muito, tosse seca, tosse com secreção, aquela irritação de garganta. Vá-se embora com esse produto. Limpa Pulmão, você encontra na Drogaria Eulálio com o Girlan. Você encontra também na Droga Center com a nossa amiga Ivanete. Adquira Limpa Pulmão e acabe de vez com todas essas viroses que está perturbando aí a sua saúde. Limpa Pulmão, venha para a Drogaria Eulálio, venha para a Droga Center e garanta já o seu. Mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. Pois é. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. É esse que é o problema. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. Não importam mais, ficam para trás.

comigo como faz com ela. Faz nada. Aê, vem RD7, pode botar pra ritmar. Eita porra. Você sabia que com a nova tecnologia 5G implementada no Brasil, o sinal das parabólicas antigas vai deixar de funcionar? Alguns canais já estão fora do ar e os demais também ficarão fora do ar em breve. E sabia que você tem direito a receber uma antena novinha com tecnologia 100% digital e de graça? Isso mesmo! Se você faz parte de algum programa social do governo federal e está inscrito no Cade Único, você tem direito a receber uma antena novinha com sinal digital e 100% grátis. A Elsys está dando todo o suporte necessário para que você possa adquirir a sua antena rápido, sem burocracia e 100% de graça. Ligue ou mande sua mensagem em nosso WhatsApp para fazer o seu cadastro e pedir a sua antena digital. 0800 729 2404. São mais de 60 canais, livres de mensalidade e com qualidade de imagem Full HD. Tudo de graça para você. Aproveite! O melhor do rádio está na 87,9. Esta paixão seja uma ilusão sem fim. vejas a flor do meu triste jardim. Causa-me ciúme ao te beijar. Sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Do meu triste jardim. Está lá pra ajudar. Com crédito rápido e fácil de acessar, nosso apoio é tudo que você vai precisar. Segurança e confiança, aqui você pode acreditar. É o Itaú que avança pra seu negócio decolar. É o microcrédito Itaú. Facilidade e segurança, é só confiar. Com agilidade que você precisa para seu sonho realizar. Pequenos negócios com grande visão. O Itaú Microcrédito é a solução. Com nossa força você pode contar. Seu sucesso vamos juntos alcançar. Segurança e confiança, aqui você pode acreditar. É o Itaú que avança pra seu negócio decolar. É o microcrédito Itaú. Facilidade e segurança, é só confiar. Com agilidade que você precisa para seu sonho realizar. Com Itaú ao seu lado, seu caminho fique iluminado. Cada passo é um avanço, com crédito que faz a diferença, um balanço. É o microcrédito Itaú. Facilidade e segurança, é só confiar. Com agilidade que você precisa para seu sonho realizar. Com Itaú, microcrédito está aqui para seu negócio crescer e evoluir. Com a gente pode acreditar. Seu futuro brilhante, vamos concretizar. Microcrédito descomplicado Itaú, para pequenos negócios que sonham grande. Bom dia. Vivendo longe do meu bem. Arroja-me. está morando aqui comigo, dentro do meu coração. Será que está sozinha? Você tem outra alguém? Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem. Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe. Melhor do rádio está na 87,9. Quando ela fala adeus, o adeus não volta atrás. Entre amor e a solidão, ela namora a paz. Ela perdoa o tombo, mas não esquece a queda. Sorte se ela não devolver na mesma moeda. Vai pra academia e posta pago pra movimentar os comentários. Ali ela faz a seleção se ela leva pra vida ou leva pro quarto. O signo dela é vida louca, mas não é qualquer beijo que tira sua roupa. É ela, a dona da porra do coração dela. É ela, que paga suas contas e seus combos de festa. É ela, que escolhe os caras que pega e quem me dera. É ela, que te chama de vida, mas a vida dela é dela. Esquece a queda. Sorte se ela não devolver na mesma moeda. Vai pra academia e posta pago pra movimentar os comentários. Ali ela faz a seleção se ela leva pra vida ou leva pro quarto. O signo dela é vida louca, mas não é qualquer beijo que tira sua roupa. Suas contas e seus pombos de festa. É ela, escolhe os caras que pega e quem me der. É ela, que te chama de vida, mas a vida dela é dela. É ela, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É ela. Atenção, produtores rurais de Isaías Coelho, São Domingos, Simplício Mendes, Conceição do Canindé e macro regiões. Agora você pode contar com os serviços da JJ Tratores. Gradeamento de terra, desbulhadeira de milho, feijão, arroz, soja, carregamento de madeira e muito mais. Contrate agora a JJ Tratores. Telefone 89-994-45-1794 ou pelo nosso WhatsApp 89-994-33-8278. JJ Tratores, excelência no trabalho do campo. Organização Júnior Tratores. De uma bodega largada daquele jeitão, cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu o amor e chorou, que atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois se esquece de vez. Fazer essa segundinha aí é difícil. Tô arregaçando. Ô Guilherme, aprova pra nós aí. De uma bodega largado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu o amor chorou, que atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Esquece de ver. Fugue, Guilherme. Essa também tá uma das músicas mais tocadas do Brasil, viu? Eu sou fã demais desses meninos. Um beijo pra vocês, meninos. Já deve estar ruim já. Hora dessa, vou até tomar um gole de água. Um pouco do Nordeste, o canal dos Paredões. Eu não sou da batida da tava, chorando com a palma, cantando, só tá balançando. De um lado pro outro, quatro passadas da sala, pra lá de uma dança embolando. Guga CDs. Pode botar pra ritmo.